No ar, Oficina do Ócio. Nem tudo que parece ser realmente é. A lógica sem lógica. Eu sou o Vinícius, estamos aqui com o Felipe. E aí, Felipe? Fala, Vinícius, tudo bom? E você, Anailda, como que está? Tudo bem, pessoal. Rir é o melhor remédio. Todo remédio que arde é muito bom. Logo, rir arde? E biscoito? Existem biscoitos feitos de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um biscoitão, você sabe? Vai um marzão aí, gente. Nada é melhor que a felicidade eterna. Um tomate já é melhor do que nada. Logo, um tomate é melhor do que a felicidade eterna. Em cima do ócio, um programa que não tem nada pra fazer, não à toa. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, dorme à tarde. Quem dorme à tarde, não dorme à noite. Quem não dorme à noite, sai na balada. Conclusão, Deus ajuda quem sai na balada. Vamos pra balada, galera. Vamos lá, galera, mas com juízo, hein? Quem beber, não dirige. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Me chama, então. Galera, até o próximo programa. Valeu. Oficina do Ócio. Para quem não tem nada para fazer. Oficina do Ócio. Só o Rádio Remar. A rádio que educa.